Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, maravilha, estamos chegando mais uma vez com o nosso programaço Mundo Sertanejo, música no seu rádio, só alegria, né? É, Mundo Sertanejo está no ar, conte pros amigos, conte pros vizinhos. É, música no seu rádio, muita alegria, muitos alôs para todos os nossos ouvintes, né, Celso Borges, aí na TV Câmara, um abraço a todos vocês, viu? O Brasil inteiro está ligado, Marcos e Belucci cantam, com a participação de Wesley Safadão. Aquele 1%, tá no show do Diego Valadares também essa música, viu? Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Ligo no outro dia no estilo Don Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, ter saudade do seu beijo. Trato todas iguais, esse é meu defeito. Mas aquele por ser é vagabundo, safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito. Mas aquele por ser é vagabundo, mas aquele por ser é vagabundo, safado e elas gostam. Puxo a cadeira do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Eu ligo no outro dia no estilo Don Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo. Trato todas iguais, esse é meu defeito. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito. Mas aquele 1% safadeza de vocês, vai. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam. Eu tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam. Só 1%. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Jaciele Lima, todos vocês amigos aí de Porto Alegre, Rio Grande do Norte, né? Um beijo para vocês, audiência muito grande aí pela rádio Porto Alegre FM. Um abraço, muito obrigado, viu? É Adriana, Patrícia, em Serrinha dos Pintos, também no Rio Grande do Norte. A todos vocês, a Dênia, a Iris, a Jane Kelly, né? Serrinha dos Pintos FM. Um abraço a todos da equipe, viu? Beijo no coração de vocês aí, tá bom? É, vamos até Piauí, na capital, Teresina, Rádio Clube FM. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Vamos até o Maranhão, Rádio Estúdio FM, em Vitorino Freire, programa de 7 às 8 da manhã. Um abraço, Milton, nosso diretor, né? A Eva, no bar do parceiro,

Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, vamos em frente. O Mundo Sertanejo está no ar. Daiana Santiago em São João do Paraíso, Minas Gerais. Ô, Silvana Machado, Silvana Vitorino, um beijo para vocês aí, viu? A Jéssica, os amigos aí, ouvintes das fazendas, dos sítios, né? Todo mundo ouvindo, todos ligados na Paraíso FM. Muito obrigado pelo carinho de sempre, tá bom? O Danilo Lima, em Porto Alegre, em Fortaleza, Ceará, perdão. Danilo Lima, em Fortaleza, Ceará, Rádio BRFM. Ô, JB, um abraço, muito obrigado, viu? Vamos até Jaguaruana, no Ceará. O Manuel Martins, o Ismael Oliveira, a Jéssica, a Louise Emanuele, todos vocês, amigos ouvintes, aí da Rádio Geração Jovem, em Jaguaruana, no Estadão do Ceará. A todos vocês, amigos de Calcaia, recebam o nosso abraço. Em Santa Quitéria, um abraço, Tiago Rodrigues, a todos vocês, viu? O Estadão do Ceará também ouve Mundo Sertanejo. Quem canta bonito, J. Neves, O Avião. Sertanejo!

é de Ribeiro do Pombal, Rádio Canabrava FM, Lulu Bahia, todos os nossos amigos da equipe. Muito obrigado, viu? A todos vocês pelo carinho. O Brasil inteiro está ligado. Raquel Marques, todos vocês amigos, ouvintes aí de Alvarenga, Minas Gerais. Rádio Floresta FM, um abraço, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Eleni da Silva Flor, em Roda Velha, Bahia. Edilene Araújo, em Taiobeiras, Minas Gerais. Edith Souza, em São João do Paraíso. Também Adriana Santos, né? Beijo para todos vocês aí, viu? Anitta Dias, em Vargem Grande do Rio Pardo. Beijo para todo mundo. Gilmar Ferreira, Laurinda Lacerda, Rádio Ativa FM, em Barra do Bugres, Mato Grosso. Um abraço a todos vocês aí, viu? Também a minha querida Alda Salles Teixeira, em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Um abraço a todos vocês. O Brasil inteiro está ouvindo Mundo Sertanejo. Paulo Terra canta, a onda é ficar. Eita, eita, eita, onda agora é ficar. Eita, eita, eita, onda agora é ficar. Já que a casa aluja, que rolou pra que parar? Já que a casa aluja, que rolou pra que parar? Eita, eita, eita, onda agora é ficar. Eita, eita, eita, onda agora é ficar. Já que ela gostou, agora é ver o que vai dar. Já que ela gostou, agora é ver o que vai dar. Não pode parar, deixa ficar. Para nem pensar, deixa ficar. Já que ela gostou, só e virou pra que parar. Não pode parar, deixa ficar. Para nem pensar, já que ela gostou, só e virou pra que parar. Epa, epa, epa, a mãe dela não vai gostar. Epa, epa, epa, e vai querer me esganar. Quando ela saber que a gente peneirorará. Quando ela saber que a gente peneirorará. Rebola pra lá, deixa ficar. Remexe pra cá, deixa ficar. Quando ela saber que a gente peneirorará, o pau vai pegar. Rebola pra lá, deixa ficar. Remexe pra cá, deixa ficar. Quando ela saber que a gente peneirorará. Eita, eita, eita, onda agora é ficar. Eita, eita, eita, onda agora é ficar. Já que a casa aluja, que rolou pra que parar. Já que a casa aluja, que rolou pra que parar. Eita, eita, eita, a mãe dela não vai gostar. Eita, eita, eita, a mãe dela não vai gostar. Quando ela saber que a gente peneirorará. Quando ela saber que a gente peneirorará. Não pode parar, deixa ficar. Para nem pensar, deixa que a casa luz ó, e virou pra que parar. Não pode parar, deixa ficar. Para nem pensar, deixa que a casa luz ó, e virou pra que parar. Epa, epa, epa, a mãe dela não vai gostar. Epa, epa, epa, vai querer me esganar. Quando ela saber que a gente peneirorará. Quando ela saber que a gente peneirorará. Rebola pra lá, deixa ficar. Remexe pra cá, deixa ficar. Quando ela saber que a gente peneirorará. Rebola pra lá, deixa ficar. Remexe pra cá, deixa ficar. Quando ela saber, o melhor mesmo é você casar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadari. Manda um beijo carinhoso para minha querida Neuraci Rodrigues, em Goiânia. É, ela sempre comigo no Facebook, cobrando. Ô, Diego Valadares, cadê os meus alôs? Ô, Neuraci, obrigado, viu, pelo carinho. Um beijo para você, tá, minha querida? Aí, os amigos de Goiânia, ligados na rádio daqui,

está ouvindo o nosso programa pela Rádio Talismã FM em Vila Bahia. Um abraço, viu? Um abraço, William, a Sara, o Ronildo e todos os clientes do Mercado HJ, né? Todo mundo trabalhando e ouvindo o Mundo Sertanejo, todos ligados na Talismã FM. Um abraço, muito obrigado, viu? A Neuza Oliveira, a Inês, familiares, todos vocês amigos ouvintes aí da Atividade FM, e ministro Andreasa Rondônia, a todos vocês, muito obrigado, viu? A Vanessa Souza, né? A Vanessa Souza, a Samira Souza, em Santa Luzia do Paruá, em Maranhão. Um beijo para vocês aí de Santa Luzia, de Umbizal, de Presidente Médici, toda a região ouvindo o Mundo Sertanejo. A todos vocês, amigos, aí o Denilson Silva, né, a sua esposa e seus filhos, né? O Denilson Júnior, a todos vocês ouvindo o Mundo Sertanejo. Simone e Simária cantam Meu Violão e o Nosso Cachorro. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Maravilha, minha querida Maria Francisco em Cruzeiro do Sul, no Acre, meu amigo Nonato Costa, todos vocês de Cruzeiro do Sul, de Rio Branco, de Porto Walter, recebam nosso abraço carinhoso, muito obrigado, viu? Diego Valadares e Pedro Paulo Mateus juntos cantam Me Perdoa. Mundo Sertanejo. Amor, se tu